Tem gente achando que vencer é só ter grana no bolso e poder. Mas eu aprendi com a vida que o valor tá na alma em ser alguém que anda de cabeça erguida sem precisar esconder. Vida bem vivida, com honestidade, de que vale luxo sem ter verdade. Quem planta o bem colhe tranquilidade. Dormir em paz é a maior liberdade. Não é fácil resistir à tentação, mas eu sigo ouvindo meu coração. Prefiro perder ganhando respeito do que ganhar e viver com defeito. Ser justo é minha religião. Se o de guiar e vidião, vida bem vivida é com honestidade. De que vale luxo sem ter verdade? Quem planta o bem colhe com tranquilidade. Dormir em paz é a maior liberdade. Pode até demorar pra acontecer, mas quem é limpo um dia vai vencer. E quando a vitória chegar, vai ter motivo pra comemorar. Vida bem vivida é com honestidade. É olhar no espelho e ver dignidade. Quem anda certo não deve pra ninguém. Com o coração do bem, vai irada pro inverno. Verde vivicade, quem anda certo mas é pra ninguém. Vive, vive hoje com o coração do bem. Meu bem, é da época.